A justiça condenou um vereador do município de Verdilândia a 4 anos de prisão em regime aberto, a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos por fornecimento indevido de alimentação para eleitores. A condenação é resultado de uma ação do Ministério Público de Minas Gerais. O vereador ofereceu almoço e cerveja para várias pessoas no dia da eleição de 2016. A sentença substitui a pena de 4 anos de reclusão por prestação de serviços à comunidade, fixa a indenização de R$ 5.000 pelo dano à coletividade e pagamento de multa. O vereador deverá também pagar um salário mínimo a uma entidade com destinação social. Consta na denúncia que no dia 2 de outubro de 2016, o promotor eleitoral e policiais militares flagraram várias pessoas com lata de cerveja na mão saindo da residência do vereador, onde também foram encontrados pratos de refeição sujos e latas de cerveja vazias. Duas testemunhas informaram ao MP que estavam passando de moto em frente à residência do vereador quando ele os convidou a entrar. Uma delas disse que almoçou e que a bebida e a comida teriam ficado à disposição de 10 a 20 pessoas por mais de 2 horas. Uma outra testemunha afirmou ter visto também santinhos da campanha eleitoral disponíveis na residência do vereador. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.